Capítulo 20. Construa um plano passo a passo. O segundo passo para o êxito. Reflita nesta frase. Para chegar na meta de teus sonhos, tem-se que vivê-lo cada dia. O êxito somente pode alcançar, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Ao fazer um plano específico pode parecer um passo óbvio no processo do êxito, porém um surpreendente número de pessoas deixam este importante passo para a sorte. Quem sabe tenham uma vaga noção sobre como podem atingir suas metas, porém muitas vezes não têm mais do que uma simples noção. Esse tipo de atitude casual somente estimula a deixar as coisas para mais tarde pensar futuristicamente, estes dois pontos somente retardam ou quem sabe bloqueiam teus desejos e resultados. Um plano específico de ação que move para a frente, te guia, e permite que o enfoque de tua energia seja consciente. De acordo com a lei da manifestação, tudo existe primeiro na consciência, de modo que se queres que os detalhes de teus desejos existam na realidade, tens-se que estabelecê-los firmemente para ti mesmo da mesma forma que tua atividade consciente antes de qualquer coisa. Seu plano de ação é um mapa mental até o destino do teu desejo, de modo que deve segui-lo. Uma vez tive uma cliente chamada Roxane que se sentia afogado em seu trabalho de secretária. Ela tinha dons artísticos, porém não sabia o que queria fazer com seus talentos, de modo que em seu tempo livre, fazia diferentes atividades. Em uma semana se dedicava em escrever, em outra semana poderia ser a pintura. Logo experimentava um trabalho de joias, cerâmica e fotografia. Roxane sabia que queria deixar seu trabalho, porém estava muito desordenada com suas opções. Descobriu que a realidade era boa em tudo que fazia, e isto a deixou ainda mais perplexa. Sua energia estava por demais fragmentada para construir um plano, de modo que exploramos suas opções. Começamos por determinar do que gostava mais, o que era fazer trabalhos de joalheria. Logo visualizamos um alvo específico e um plano que a ajudaria a estar focada nesta atividade. Se inscreveu em uma apresentação que havia perto de sua casa alguns meses depois, de modo que sabia que teria que criar um inventário para isso. Foi muito excitante, e usou suas tardes e finais de semana criando linda arte para ser usada. Seus desenhos diferentes foram um grande êxito, e se inscreveu em muitas outras apresentações. Com o tempo estava fazendo o mesmo dinheiro nas vendas de joias que o que fazia como secretária, e foi capaz de mudar e dedicar-se a seu trabalho de arte por tempo integral. Roxane necessitava ver suas opções objetivamente. Tinha que predominar sobre suas energias dispersas e logo criar um plano para seguir adiante. Uma vez que o fez então esteve motivada e centrada, e a intenção de seguir tudo até o final do trabalho lhe trouxe os resultados que queria. Ou seja, se você está começando um negócio organizando uma festa, um programa que funcione é o trampolim para o êxito. As seguintes considerações fundamentais te ajudarão a criar um plano e uma intenção consciente. 1. Conhece tua meta. Assim como o mapa é praticamente inútil quando não sabe-se o destino, nunca será capaz de mover-te na direção do êxito se não tem uma imagem clara de tua meta desejada. Tens que pensar muito acerca do que queres e do processo para consegui-lo. Ajuda muito escrever duas opções, de modo que uses tanto teu julgamento como teu sentido comum quando consideras as alternativas. Assegura-te do que queres e leve em consideração teus talentos e estilo de vida. Permita-te mesmo ver todos os detalhes dos resultados que desejas, sem um alvo específico, nunca será capaz de criar um plano que funcione. Lembra de seguir um caminho que estimule a tua paixão. Quanto mais ames o que fazes, mais tuas energias se alinham com o poder das leis universais. Isto é como uma varinha mágica para o sincronismo, esse milagroso lugar onde a intenção se reúne com a realidade. O universo apoiará a tua escolha de seguir uma meta que te honre e que represente teus desejos sinceros. 2. Descobre o que realmente necessita para poder alcançar tua meta. Uma parte do processo de planejamento requer um período de investigação. Quem sabe tenhas uma ideia geral do trabalho que precisa para chegar ao destino que tens em mente, porém assegura-te de conseguir informação detalhada que possa usar em teu plano. Converse com pessoas que circulem no campo que escolheste, se é possível, trate de encontrar alguém que esteja disposto a guiar-te e dar-te conselhos. Faça muitas investigações. Por exemplo, se queres converter-te em advogado, cirurgião ou psicólogo, tem que saber que certificados necessitas e que escolas os oferecem. Também tens que aprender o que é necessário para entrar nestas instituições e quanto custa. Se queres abrir uma loja, tens que decidir que produtos terás e encontrar onde comprar em maior quantidade. Também deverias checar endereços possíveis e investigar a área e a história de venda e o comportamento das pessoas a respeito de gastos com seu dinheiro. Cada meta requer trabalho de preparação, ou seja, educação, experiência e dinheiro. 3. Escreve um plano de ação detalhado. Uma vez que saibas o que se requer para alcançar teus sonhos, tens que juntar todos os passos de uma maneira que sejam claros para ti. Estabelece um tempo para tuas metas a longo e a curto prazo e as ações imediatas que tens que tomar. Tua meta a longo prazo é o resultado máximo que queres chegar. As de curto prazo são os passos importantes que te levarão lá. E tuas missões imediatas representam as ações que precisas tomar para que avances a cada dia. Por exemplo, quando estou trabalhando em um livro, o resultado desejado é a versão finalizada e editada. Minha meta a longo prazo é o difícil trabalho de revisão, a curto prazo preciso dos capítulos completos, e meu objetivo imediato é sempre escrever, escrever e escrever. Quando estou trabalhando com limite de tempo, faço o acordo de imaginar quanto necessito produzir cada dia para conseguir finalizar o projeto a tempo. Quando estabeleças limites de tempo, necessita ser realista. Algumas coisas podem tomar mais tempo do que imaginas, ou pode ser que seja mais rápido, porém alguma ação tens que tomar a cada passo do caminho. Escreve esses pontos específicos e converta-os em tuas intenções diárias. Ao ter um plano estruturado, te manterá enfocado e não deixará que te disperses, e serás capaz de juntar tuas ações com tuas intenções, o próximo passo necessário para o êxito. Afirmações para um plano produtivo. Estou disposto a trabalhar em um trabalho de preparação para chegar à minha meta desejada, não importa quão grande pareça. Conheço minha meta, e sei que posso criar um plano prático no qual possa trabalhar todos os dias. Defino minhas metas a longo prazo, assim como minhas metas imediatas. Me mantenho enfocado, porém flexível. Sou criativo e forte. Estou aberto a todas as opções e abundância que o universo tem a oferecer. Universo apoia meus planos e intenções para o êxito.